as lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que vou abrir pra você entrar. É só bater que vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que vou abrir pra você entrar. Ah, é só bater que eu entrar. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estou com saudades.